Um dia a gente briga, no outro tem saudade. Às vezes tudo é lindo, às vezes se estraga, mas em nenhum momento nunca se deixa a porta. Não deixa a porta. Seria tão bonito a gente ficar junto, mas o teu egoísmo nunca te deixa em paz. A gente não completa nenhuma alma mais. Quero ouvir com você. Tem saudade. Às vezes tudo é lindo, às vezes se estraga, mas em nenhum momento nunca se fecha a porta. Fecha a porta. Seria tão bonito a gente. Atenção, polícia militar, o que, que é isso? A gente não completa nem algo mais. Quero ouvir com você. Ignorar.